gente leva tanto tempo pra aceitar? Se saca logo se uma história vai dar certo ou não. Porque a gente sabe que na hora que faltar é solidão, é solidão, é solidão, é solidão. Eu quero um amor daqueles pra me transbordar, que chega, chuta a porta e arrebenta o coração. Amor igual a todos, eu já tô de saco cheio. Não quero mais ficar de nheco-nheco, é sim ou não. Boteco, uma balada e cerveja que se dane. Não sei por quanto tempo alguém pode viver assim. Eu quero uma mulher decente, linda e que me ame. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Quero um amor daqueles pra me transportar, que chega, chuta a porta e arrebenta o coração. Amor igual a todos, eu já tô de saco cheio. Mas ficar de nheco-nheco é sim ou não. Boteco, uma balada e cerveja que se dane. Não sei por quanto tempo alguém pode viver assim. Eu quero uma mulher decente, linda e que me ame. Volta pra mim, volta pra mim.